Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. Eu estou recebendo no estúdio nesta manhã o candidato Felipe Mansur, ele que é candidato a deputado estadual pelo PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, com o número 45.111. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da RCI. É um prazer estar aqui. Vamos conversar um pouco aí, apresentar, né, a sua candidatura, as suas propostas. Primeiro, até vou pedir aqui, apesar de já ser um nome conhecido por ter disputado, né, a eleição para prefeito aqui na cidade de Foz do Iguaçu, gostaria que você se apresentasse ao público que está nos ouvindo neste momento. Bom, eu sou formado em administração de empresas, estou morando em Foz do Iguaçu há 14 anos e eu sempre costumo colocar, Guilherme, que eu escolhi Foz do Iguaçu justamente por acreditar muito na região de fronteira, na tríplice fronteira e também todo o potencial que essa região oeste tem para oferecer para os seus cidadãos. Então, logo que eu me formei na faculdade de administração, eu resolvi mudar para Foz do Iguaçu, depois casei em Foz do Iguaçu, tive minha filha em Foz do Iguaçu, minha esposa está grávida mais uma vez, daqui a pouco vou ter mais uma filha iguaçuense, montei os meus negócios aqui, logo que cheguei trabalhei em algumas empresas, depois no ano 2007 trouxe uma franquia para Foz, né, montei as lojas do Subway, logo na abertura do Shopping JL, e aí se vão 11 anos aí que nós estamos empreendendo na cidade, hoje tenho 5 lojas da franquia Subway na cidade, e sou muito preocupado com o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. Eu vejo que nós precisamos, de uma maneira urgente, ter uma representação forte em Foz do Iguaçu para parar de receber migalhas do poder público estadual, para parar de ser visto só quando dá alguma tragédia, quando dá alguma tempestade, quando acontece alguma coisa de ruim, mas para que Foz do Iguaçu seja realmente representada e possa se desenvolver como a nossa cidade, a nossa região merece. Pois é, minha pergunta seguinte é justamente essa, porque você disputou, né, duas eleições para prefeito aqui, a eleição de 2016, a eleição complementar, e também, né, assumiu aí durante um período o escritório da Casa Civil aqui no oeste do Paraná. Como é que foi essa decisão até de apresentar agora a candidatura a deputado estadual nessas eleições 2018? Foi uma decisão bem pensada junto com toda a equipe que me acompanha. Eu lembro a todos que nós lançamos um projeto para a Prefeitura de Foz do Iguaçu devido ao nível de corrupção, ao nível de degradação política que a nossa cidade vivia naquele momento. Esse projeto político, ele visava fazer uma renovação no quadro, visava trazer novas ideias, principalmente na forma de fazer política. E decidimos lançar a candidatura para deputado estadual, Guilherme, porque nós julgamos que, sem representação, a nossa cidade e a nossa região oeste vão continuar a sofrer. Então, qual que é o cenário hoje, né? O cenário hoje é diversos candidatos de diversas partes do Paraná saem das suas cidades, se instalam muitas vezes em Foz do Iguaçu ou vêm até Foz do Iguaçu simplesmente na época da eleição, para poder pegar os votos aqui, mas muitas vezes esses candidatos, eles não trazem o benefício, não prestam o serviço necessário que a nossa cidade precisa, a nossa cidade requer. Então nós julgamos aí, discussão muito longa, profunda com a equipe, que seria realmente necessário a nossa cidade ter representação. Hoje, Foz do Iguaçu está sem representação política. Nós não temos uma voz forte que nos defenda em Curitiba, junto ao governo do estado, para continuar trazendo benefícios, para continuar desenvolvendo as questões que a nossa cidade tanto requer, justamente até por ser uma cidade de médio porte e também por ser uma cidade fronteira. Então, foi uma decisão consciente, foi uma decisão baseada na necessidade da nossa cidade. E já vou te adiantar, viu, Guilherme? É uma pergunta que muitos me fazem, você pode me fazer aqui também. Vou cumprir o mandato, porque alguns dos meus adversários aqui nessa eleição para deputado estadual lançaram fake news aí na internet dizendo que eu não cumpriria o mandato. Eu digo que essa decisão que eu tomei foi uma decisão consciente e o projeto é fazer um projeto para o legislativo. O poder de um deputado hoje é muito grande e nós precisamos valorizar isso, a nossa cidade precisa de um deputado. Cumprindo o mandato, você diz, com relação até à questão das eleições para prefeito, próximas eleições para prefeito? Exatamente. Existe uma tradição negativa na nossa cidade de a pessoa sai candidata a deputado, se elege deputado, larga o mandato 2 anos depois para ser candidato a prefeito e tentar ganhar as eleições de prefeito. Eu não vou fazer isso. Primeiro, porque eu tenho que honrar minha palavra com os eleitores. Se eu estou me propondo a cumprir um mandato de 4 anos, eu preciso mostrar que a política velha, aquela política do participar de todas as eleições simplesmente para estar no sistema político, nós precisamos deixar ela de lado. Segundo, Guilherme, eu nas eleições do prefeito, eu fui para a televisão, eu fui nos debates, critiquei o atual prefeito Chico Brasileiro com relação à postura que ele estava tomando de deixar o mandato de deputado para concorrer à prefeitura, e eu não posso simplesmente rasgar minha palavra 2 anos depois ou 4 anos depois, nas próximas eleições, para simplesmente dizer, eu não falei bem isso, não foi bem assim, a minha cidade precisa. Então, eu não sou uma pessoa desse tipo. Se eu estou me comprometendo a fazer um projeto, eu vejo que esse projeto precisa ser feito até o fim e nós vamos cumprir aí o mandato sem dúvida nenhuma. Nós temos várias pessoas já interagindo conosco aqui através da nossa transmissão ao vivo no Facebook. O Marconi de Brito Maia, ele quer saber um pouco sobre as propostas, né, que você pretende se eleito deputado estadual. Uma das questões é justamente com relação à saúde. O que é que você pretende, na sua atuação como deputado, destacar com relação à saúde pública? Bom, primeiro, eu gostaria de falar algumas outras propostas aqui para o Marconi. Obrigado, Marconi, pela pergunta. Mas com relação especificamente à saúde, o que nós precisamos falar? Hoje, o cidadão iguaçuense, o cidadão da região oeste, ele precisa entender que o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, que é um hospital que atende a todas as cidades da região extremo oeste, ele é um hospital que depende 100% do governo do estado. Ou seja, são 6 milhões e meio de reais que vem todos os meses para financiar, para sustentar o governo do estado. Quando esse hospital ele estava simplesmente com a prefeitura não conseguia pagar os médicos, não conseguia pagar os enfermeiros, não tinha material para fazer o atendimento dos pacientes, e aí veio o governo do estado e fez um socorro para o hospital municipal. Eu tenho a proposta, inclusive isso está no meu jornal, tenho falado isso na televisão também, de atuar fortemente junto ao governo do estado para que a gente mantenha esse financiamento. Porque, Guilherme, recurso é o seguinte, a dinâmica política no nosso estado, ela é cruel. Quando um deputado começa a brigar com o governador para levar recurso para outra cidade, aquela cidade, muitas vezes, que tem o recurso, perde. Se Foz do Iguaçu não tiver alguém para defender que o governo do estado continue mantendo o hospital municipal, nós vamos perder esse recurso do hospital municipal no próximo governo, sem dúvida nenhuma. Então, eu tenho essa meta, esse projeto, de defender esse recurso que vem para o hospital municipal, porque é um hospital que faz um atendimento direto, um atendimento fundamental para as pessoas da nossa cidade e também da nossa região oeste. Aí tem duas questões que eu queria aproveitar já a pergunta do Marconi e falar, que são coisas que, infelizmente, candidatos a deputado estadual não costumam falar e deputados estaduais eleitos também não gostam de falar isso. Nós fomos pesquisar para eu ser candidato a deputado. Nós fomos pesquisar, fomos ver como é que é a atuação de um deputado no Paraná e aí descobrimos algumas coisas. Por exemplo, a população não sabe, mas um deputado estadual custa por mês, no Paraná, R$159 mil. Isso dá mais de 10 anos do salário mínimo de um cidadão. E nós vemos aí, eu julgo que isso é um absurdo. Um deputado estadual custa R$159 mil por mês e temos 54 deputados estaduais no Paraná atuando hoje. Você multiplica 159 mil por 54, é um valor milionário só para custear os deputados estaduais no estado do Paraná. Esse dinheiro que poderia estar indo para a saúde, distribuído melhor no nosso estado, para a educação, sendo investido melhor em segurança. Então eu tenho um projeto, que é um projeto inclusive que está no meu jornal, quem tiver acesso ao meu jornal, que está sendo distribuído na cidade, pode observar, de reduzir em 30% o custo do deputado durante o seu mandato. Como é que eu vou fazer isso, Guilherme? Aí as pessoas têm me questionado, né? Mas Felipe, você não pode fazer isso, como é que você vai fazer? Você vai lançar um projeto de lei? Posso até lançar um projeto de lei caso eu seja eleito. Mas, primeiro passo, o deputado estadual, o político, ele tem que começar a dar exemplo. E eu quero dar o exemplo, primeiro, baixando o custo do mandato de um deputado. Existe muita coisa errada que acontece dentro desses 159 mil. São verbas de reembolso, só para as pessoas terem ideia que estão nos escutando, são R$25 mil mais ou menos de salário, depois tem uns 40 R$ 45 mil de verba de reembolso e tem quase R$ 90 mil que é verba para contratação de pessoal. Eu julgo que um deputado não precisa disso para fazer um bom trabalho para o nosso Estado. Então nós vamos pegar e vamos reduzir em pelo menos 30% desse custo, tendo uma economia aí de mais ou menos R$ 600 mil por ano. E eu vou dar o exemplo, vou para a tribuna da Assembleia e vou sugerir que os demais deputados também façam isso para a gente começar a moralizar um pouco os gastos públicos, principalmente no que diz respeito aí à atuação dos políticos. Porque não adianta o político chegar, cortar reajuste de salário, fazer reajuste fiscal, querer estancar alguma sangria de despesas que tem na população, mas não corta na própria carne. Nós precisamos dar o exemplo. E tem uma outra proposta, Guilherme, que eu não posso deixar de falar aqui, que é com relação ao gabinete em Foz do Iguaçu. O que nós vimos, gente, ao longo de toda a história democrática da cidade de Foz do Iguaçu? Sempre que os deputados estaduais foram eleitos por Foz, eles vão para Curitiba e é muito difícil você encontrar esse deputado na cidade, é muito difícil você ir até Curitiba para poder conversar com esse deputado, porque nós somos a cidade mais longe da capital. A cidade mais longe da capital é Foz do Iguaçu. Então são 600 quilômetros que um cidadão que elege um deputado estadual aqui tem que viajar para chegar até a Assembleia. Eu acho isso um absurdo. Por exemplo, um deputado estadual, ele é um representante do povo. Então o que nós vamos fazer? Eu vou criar um gabinete de deputado em Foz do Iguaçu. Eu não posso falar para as pessoas votarem em mim, vir aqui na rádio, pedir voto para as pessoas e depois me esconder em Curitiba, sendo que essas pessoas que quiserem falar comigo não vão me achar. Então, para acabar com esse tipo de, com essa coisa que deputado, que político só aparece em época de eleição, nós vamos montar um gabinete em Foz do Iguaçu. E aí eu digo mais uma coisa para você, Guilherme, que outras pessoas também não sabem, que nós fomos pesquisar e descobrimos. Um deputado estadual no Paraná, ele tem que trabalhar obrigatoriamente apenas 2 dias na semana. É na terça e na quarta-feira. Ele tendo que trabalhar na terça e na quarta-feira, a gente se pergunta, o que os deputados fazem o resto da semana? Por isso que eu vou criar um gabinete aqui em Foz do Iguaçu, para atender a população de portas abertas na quinta, na sexta e no sábado. Assim, melhorando a representação que nós temos da nossa política, da Assembleia Legislativa aqui na região oeste. Você falou sobre a criação de um gabinete aqui em Foz do Iguaçu, né? Também temos perguntas aqui relacionadas justamente a essa questão. Bruno Zanetti quer saber como é que vai ser o relacionamento com as prefeituras aqui do Oeste, além de Foz do Iguaçu. E a Bruna Paz fala também sobre a questão do projeto Vale do Iguaçu. Gostaria que você falasse sobre esse assunto. Tá. Bom, respondendo primeiro o Bruno aí, nós estamos concentrando, viu, Bruno? Eu sou um defensor do voto distrital. A gente não tem voto distrital no Brasil. Mas eu sou um defensor do voto distrital justamente para não acontecer o que acontece hoje nessa eleição, que a gente vê, por exemplo, candidato a deputado fazendo campanha em 50 cidades, fazendo campanha em 100 cidades do Paraná. Não adianta, a pessoa vai pegar voto em 100 cidades, depois ela é eleita, ela não consegue atender 100 cidades. Então, nós estamos concentrando a nossa campanha dentro da região extremo oeste. São 10 cidades, Guilherme, da região extremo oeste, que eu estou me propondo a atender essas cidades de uma maneira direta, com um contato direto. Poderia até citar aqui algumas cidades, por exemplo, Missal, Santa Helena, Itaipulândia, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu. Então, esse gabinete que vai funcionar em Foz do Iguaçu, ele vai ter uma conexão direta com as prefeituras dessas cidades para que a gente possa representar essas cidades na Assembleia. E aí, às vezes as pessoas me perguntam, né, mais no detalhe sobre essa proposta, eu só faço umas simples contas para elas. Nós temos no Paraná 399 municípios. Você divide 399 municípios, você divide 54 deputados que tem na Assembleia hoje, por 399 municípios, dá uma média de 7 municípios por deputado. 7, alguma coisa municípios por deputado. Ou seja, é muito factível um deputado atender menos municípios. Então, dentro do nosso sistema político, dentro do nosso sistema eleitoral, nós temos que racionalizar até a atuação do político. Para o político não ir na cidade e vender sonho. O político vai na cidade e vende um sonho que vai poder atender ele e depois não pode atender. Não tem como, é impraticável um deputado eleito atender 100 cidades no Paraná. Então, nós queremos racionalizar isso também, Guilherme, para que a gente possa atender muito bem e ter um contato direto com essas prefeituras da região oeste. com relação agora ao Vale do Iguaçu, que a Bruna falou, né? O Vale do Iguaçu é uma proposta desenvolvida também dentro da nossa equipe, que visa trazer para a região oeste, para a região extremo oeste, mas mais especificamente para Foz do Iguaçu, algum tipo de legislação que vai permitir com que nós tenhamos empresas de tecnologia instaladas na nossa cidade. Empresas que vão se desenvolver, startups que vão se desenvolver a partir do incentivo de uma legislação estadual. É isso que nós queremos fazer. Essa ideia foi baseada no Vale do Pinhão, que já existe na região de Curitiba, onde foi criada uma legislação específica para que empreendedores se instalassem no Vale do Pinhão e conseguissem desenvolver os seus negócios. Nós precisamos fazer isso em Foz do Iguaçu. Eu lembro, 2004, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, Guilherme, cidade tinha 320 mil habitantes. Hoje nós temos 260 mil habitantes e no último ano ainda perdemos 5.220 pessoas, segundo dados do IBGE. Nós precisamos fazer alguma coisa para que as pessoas voltem a querer morar em Foz do Iguaçu. E as pessoas vão embora da nossa cidade porque não tem oportunidade. Qualquer cidade que tem o êxodo, que pessoas vão embora, é porque não tem oportunidade, principalmente econômica, na cidade. Então não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Nós precisamos criar alternativas para que as pessoas voltem a morar em Foz do Iguaçu. E o Vale do Iguaçu é uma dessas alternativas que nós vamos permitir, por exemplo, que técnicos, que empreendedores, pequenos empreendedores, como amigos meus que estão indo morar em Toledo, que estão indo morar em Francisco Beltrão, porque lá tem empregos mais técnicos, qualificados, possam voltar para Foz do Iguaçu e se desenvolver dentro da nossa cidade. Estamos já nos instantes finais aqui. Eu tenho duas perguntas ainda para fazer. Uma relacionada à questão dos pedágios. Porque a gente sabe que 2021 acaba o contrato dos atuais pedágios e é justamente no mandato, né, em que, se você for eleito na Assembleia Legislativa, estará presente ali como deputado estadual. Qual a sua postura com relação à questão dos pedágios aqui no Paraná? Eu vejo que os pedágios no Paraná são o maior absurdo que acontece em termos de concessão pública no país. Eu já tive a oportunidade de andar em algumas estradas pedagiadas do estado de São Paulo, do estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e não tem lógica nós termos um pedágio tão caro no Paraná. Simplesmente não tem lógica. Sei que muitos governantes bateram nisso já, tiveram até propostas, muitas vezes aí, apenas de campanha, sem conseguir ser cumpridas, mas o que nós vamos fazer, Guilherme? Na Assembleia, atuando na Assembleia, eu vou lutar fortemente para que a gente moralize esse contrato de pedágio, tentando buscar uma negociação e lançar um processo de concessão que seja mais racional, que seja mais benéfico para o cidadão e não tão benéfico para a concessionária. Hoje é só benéfico para a concessionária. Nós temos o pedágio mais caro do Brasil. Como deputado, eu vou trabalhar para a gente poder melhorar essa situação. Outra pergunta com relação à quantidade de votos necessárias na coligação, né, a coligação Paraná Firme, que tem PP, PTB, Democratas, PSDB e PSB. Qual que é o cálculo que vocês estão fazendo? Quantos votos você precisa para ser eleito? Dentro desse cálculo da coligação, nós acabamos ficando até em vantagem, Guilherme. Por quê? Porque como existem dentro da coligação, e eu peço até para as pessoas pesquisarem os candidatos da coligação e verem, por exemplo, que nós temos candidatos na coligação que fazem lá 150 mil votos, 100 mil votos, 90 mil votos. Quando a gente tem candidatos assim na coligação, esses candidatos acabam puxando o tal do coeficiente eleitoral. É uma conta que não é muito simples, é uma conta meio complexa, difícil de fazer, mas hoje o nosso cálculo é que nós precisamos entre 40 a 42 mil votos para ser eleito como deputado estadual. E é um número extremamente factível, é um número viável, e nós estamos trabalhando para alcançar esse número aqui dentro de toda a região oeste, trabalhando com essas 10 cidades que eu mencionei. Felipe Mansur, candidato a deputado estadual pelo PSDB, número 45.111. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado, Guilherme. Eu gostaria de pedir o voto dos nossos ouvintes, pedir que no dia 7 de outubro vocês votem no 45.111 para que a gente possa, de fato, começar uma renovação na nossa política estadual e que a gente possa representar e trazer modernidade para a nossa região oeste. Muito obrigado. E daqui a pouquinho essa entrevista estará disponível na íntegra no nosso site, sempre-rci.com.br. Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas.